Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 67º episódio. Ubuntu Kwabanaya. Turingi Zair Liboke Moko. Lisanga Moko. Tatabo Moko. Mamabo Moko. Estamos aqui em mais uma edição das Conversas da Abaladiça. Café Estrela da Tarde. Que é a nossa estrela da tarde, e o Jerónimo já está aqui a fazer perguntas indiscretas ao nosso convidado. Pode começar já, vá. Só por curiosidade. Não, assim. É. Eu quando gravo à mesa de café, gravo com duas lapelas. Esquece. Isto aqui é um nível mais, digamos, rústico. Já valeu a viagem. Isto é country rustic. Mas, punk. Jerónimo, estavas aí, faz lá esse interrogatório ao nosso convidado. Quer saber se já namoraste alguém da família? Não. O Tiago. Eu sendo da Fatela, eu sendo aqui vizinho, conheço toda a gente da Fatela, estava só a perguntar quem é que eram os pais. O meu pai é filho do Adelito Margarido, na estrada que vai da Fatela para o Alcaide, fica a meio. É uma quinta que está ali a meio. Um sítio maravilhoso. Sim. Passo lá muitas vezes. O problema é a largura de banda. É a largura de banda e... Portanto, eu, se não fosse o problema da largura de banda, eu não estava aqui. Exato, estavas eu lá. Eu estava lá. Largura de banda e do caminho. É aquele caminho que tu fazes quando queres... Fugir. Fugir? Fugir, uma ova. Fugir dos fãs, não é? Dos fãs. Dos fãs, exatamente. Então, mas vá, Miguel... Faz tuas apresentações. Estamos hoje no Café Estrela da Tarde na Fatela, com esta esplanada maravilhosa. Uma bela tarde para está uma torre. E estamos com o Tiago Carrondo, que conheci graças à Fatela Sónica. Entramos em comunicação e via saber que o Tiago tinha aqui uma ligação. Eu não sei se nasceste aqui na não, Fatela não. Ou não. Além disso, depois ajudou-nos a ter o nosso streaming. E, portanto, a ter ouvintes na África ter do ouvintes Sul. Na África do Sul. Estamos lá. Já lá vamos essa parte. E basicamente é isso. E sei que o Tiago, pelo pouco sei, está ligado ao Ubuntu. Fantástico outra vez. Que, tal como uma ovelhinha que andei a pastar, gostava de saber um pouco mais sobre o que é, porque sou um burro digital, por assim dizer. Um burro digital. Isto é para aí 3 cartões de memória. Depois a falar do mundo. Eu sei. A nossa conversa terá que passar por aí. Ah, mas podemos começar por aí, pela tua ligação aqui à Fatela, e depois já vamos ao... Eu queria começar um bocadinho mais então, atrás. Então vá, começa onde quiseres. Eu no outro dia estive a almoçar com alguém que me ofereceu, não, que eu paguei o bilhete, mas que me ofereceu o meu primeiro mosquito. Foi numa tenda no Cacém, tinha o pai 14 anos ou 15, estava este gajo mais uns quantos macacos ao lado, e lembro-me perfeitamente, cheguei a casa cheia de lama, porque o gajo chega lá, a primeira coisa que faz é tombar, depois é porrer, porque levantam-te outra vez e continuas na festa, não é? Mas sim, guardo isso com carinho. Aliás, foi a história que eu contei aos meus pais nesse dia. Disse, olha, hoje estive a almoçar com o gajo que me proporcionou o meu primeiro mosquito. Não sabe o que é um mosquito, mas pronto. Mas foi, nem sei se é um mosquito, é assim uma coisa pequenina e tal, uma coisa... Para mim era fixe, pá, para um puto de 14 anos ou 15, era bem fixe na altura, eu adorei. We'll be right back. mas pronto. Pá, na Fatela não, na Fatela eu conheço isto de ser puto e de vir para aqui de férias e de testar isto, não se fazia nada. Era uma festa quando os meus pais, na bagagem das férias, punham a bicicleta, que era difícil. Agora qualquer carro com barras em cima tem um daqueles suportes todos bonitos e não sei o quê. E passavas cá muito tempo nas férias? Demasiado. Quaisquer 3 horas na altura eram demasiado. Eu tenho esse problema, eu passava férias em Castelo Novo também nesse registro, os meus pais basicamente despejavam-me lá com os meus avós durante 3 meses. E 3 meses de verão aqui... Nos anos 80 é a mesma coisa quando estás numa quinta. Quando estás numa aldeia, há sempre uma alta. Agora, em quintas, ficas lá desterrado. Exato. A brincar com a tua imaginação e pouco mais. E depois ficava com muita inveja porque eu conhecia amigos que me diziam que estavam doidos para ir. Agora nós já não se usa muito o termo terra, mas que ia para a terra. Sim. Porque ele tinha lá os primos e tinha lá não sei quem. Eu não tinha muito esse hábito, nunca tive. Portanto, não tinha aquela ânsia. E por isso, se calhar, também nunca construíste uma ligação com a Fatela muito forte, não? Arranjei uma desculpa rápido para deixar de vir. Exato. Ainda bem que ninguém nos ouve, só na África do Sul. Mas, basicamente, o que eu arranjei foi, comecei a trabalhar ao fim de semana. Não foi propositado, é verdade. Em bom rigor, não foi propositado. Mas aconteceu naturalmente. Arranjei um part-time de fim de semana que fazia com que eu não pudesse vir cá. Ou seja, houve algumas vezes que os meus pais vinham. E eu vou trabalhar, não posso ir. E hoje em dia, vens aqui de vez em quando? Agora venho. Agora um gajo que está mais cota, já está mais digital e mais nómada, aprecia coisas que não apreciava quando era puto, não é? Sou um digital e então posso estar em qualquer lado. E esse qualquer lado, às vezes é aqui, isto tem boa comida, boa companhia, que eu sou daquelas pessoas que gostam de estar com os meus pais. Já tem melhor cobertura. Tem melhor cobertura, exatamente, isso é muito importante. Tem boas aguardentes também. Hoje em dia fala-se muito disto do nómadas digitais e estas regiões e aldeias. É um discurso que os políticos têm todos os dias, que é vamos atrair nómadas digitais e grandes centros de nómadas digitais. E depois, falta aqui o essencial para um nómada digital, que é a fibra. Sim. Já está melhor. Mas mesmo assim ainda a cobertura é suficiente para... Tens de alternativa, eu venho aqui de vez em quando, então me incomoda muito, e arranjo soluções, sim, como a Estrela da Tarde e como outras coisas, portanto, e no fundão, quando eu também tenho um poise, lá também há fibra. Portanto, normalmente estou bem e tenho alternativas, felizmente, mas já tive aqui alturas em que não tinha qualquer alternativa, portanto, em que era mesmo sofrível, o que acontecia era que eu dava muito bem com a minha equipa de trabalho, e o que eu lhes dizia nos dias que estava cá é, pessoal, eu hoje não vou ligar a câmara e nem sequer vou estar sempre online, porque isto... Vai e vem. Portanto, felizmente o meu trabalho não precisa de muita largura de banda, normalmente, a não ser para reuniões. Portanto, eu consigo estar o dia inteiro a trabalhar com um restinho só de internet. Não preciso, o que eu faço é linhas de código, aquelas coisas. E então precisa de pouca largura de banda. Mas ainda assim, de vez em quando faz falta, ou porque precisas puxar um fecheiro ou qualquer coisa, faz falta. Hoje em dia já tens alternativas. Tens fibra ou não tens fibra. Se quiseres gastar algum dinheiro... Tens aquelas antenas lá do maluco do Elon Musk, aquelas Starlinks. Isso funciona? É caro, mas funciona. Eu gosto de falar daquilo que já experimentei. Sim. E como ainda não experimentei, eu tive quase a comprar uma, mas eles subiram drasticamente o preço das antenas. A minha ideia era, eu faço isto de vida, portanto, eu mesmo quando estou em casa e estou bem apetrechado, gosto de ter plano B. E então, a minha ideia na altura era ter essa antena lá em casa como plano B, no sentido de quando a Rússia cortar os cabos ultramarinos ou coisa do género, e eu poder continuar, sabe, aquilo é satélite. E ter um bunker digital na Fatela também não é mau, com latas de atum e rações de sobrevivência. Ah, isso quando é para morrer. Se vierem os zombies, eu já disse. Yeah. Escrevi não sei onde, quando vierem os zombies, eu abro uma cerveja, acendo um charuto e fico à espera de ver o circo pegar fogo. Então vá, agora já estamos aqui, já estamos mais familiarizados com o nosso convidado. Podemos já pedir 3 abaladiças, que no meu caso é mesmo a abaladiça, eu tenho que ir buscar a miúda ao infantário, acho que meio, só deixam lá à porta. E no meu caso também há abaladiça, tenho que ir com ele. Não, pois, dás-me não, boleia. Não. Eu posso dar boleia. Não, eu vou contigo. Não, eu tenho que ir para a agricultura, pô. Às 5:30 da tarde, eu sei qual é a agricultura que vais regar. Não, vou andar de moto. Então fazemos já aqui uma pequena, um prémio musical, para abrir, temos aqui sempre a secção de discos perdidos. Tens aqui o direito de escolher aqui 2 ou 3 musiquinhas só para bebermos. Sim, claro. Fantástico. Então, vais fazer aqui um. Uma vez fui a um restaurante e tinha um daqueles tablets que a gente escolhia as músicas. Aqui é só o mesmo. E eu disse logo: não me ponham isso nas mãos, que vocês começam a ver os clientes todos a ir embora. Aqui também não temos clientes, portanto estás de boa. Eu escolho, olha, mas escolho. Escolho uma que não passa na rádio, normalmente. Escolho a Ivone. Que é uma moça muito gira que decidiu orientar as suas poupanças. Eu acho que no sentido certo, acho que tem tudo. Mas sim. Ivone do Vira-Lata, se também. Ivone era moça prendada, muito dada e até das melhores. Mas tinha uma panca naquela cabeça, queria ter mamas maiores. Pegou no dinheiro da universidade, agora que é maior de idade. Ligou ao doutor, pegou sem pudor e lá foi lampeira para a cidade. Oh Ivone, oh Ivone, oh Ivone, tenho de levar. Oh Ivone, oh Ivone, tenho saudades das mamas de se ligar. Oh Ivone, oh Ivone, oh Ivone, tenho de levar. Oh Ivone, oh Ivone, tenho saudades das mamas de se ligar. Volto para a Santa Terrinha, numa bela manhã de nevoeiro. Estava para ver o Cabo Carvoeiro. Agora já bem avantajada, não queria saber de mim para nada. De coro da igreja, a menina da mamã, agora é rainha do sutiã. Também podemos depois fazer uma escolha, que é o que músicas é que nós sugerimos aos nómadas digitais que vêm para aqui, para a beira interior, deviam ouvir para conhecer a música. Os nómadas digitais acabados de isso eu tive, olha, falando neles, eu tive no outro dia a sugerir, mas isso foi um álbum inteiro. Olha isto. Olá. Boa tarde. Estive a sugerir um álbum inteiro a alguém que é nómada digital e que está a aprender português, portanto nem sequer sabe português. Que é o disco do Bruno Nogueira, das músicas, aquelas músicas Pimba, sim, que ele canta com a... É, eu conheço. Ah, isso é fixe para ensinar o português, sim, sim, mais aquilo rudimentar. Aquilo está aquilo está a coisa. Deixa a música Pimba, como é que é? Qualquer deixa coisa. O Pimba e o deixa pai. O Pimba e o pai. Então eu vou somar essa tua história, uma música que eu vou arranjar, vou sacar, para nós passarmos aqui, que é uma música escrita em português e cantada em português por uma miúda ucraniana do Centro de Migrações, que ela... A primeira música que eu ouvi dela era, ela é refugiada ucraniana, era ela a cantar uma música do José Cid com a cantar um, ela não sabe falar português, mas cantava um português perfeito. E agora escreveu uma música em português. Uau. E cantou. Depois vou arranjar essas duas. Ela canta português como o Papa diz a... Não, não, é um português perfeito. Não, não. É um português melhor que o do Jerónimo. Não é como o Zé Alexandre Barata em inglês, pois não. Não, não. Bem, eu tenho mesmo que ir embora, senão deixam-me a miúda à porta e eu não quero querer criar experiências traumáticas a uma criança com 2 anos. Agora falas tu. Hashtag CPCJ. Vamos embora. Nós pelo menos já ficamos. Tu é que podias ficar? Não, vou contigo. Levo. Exatamente. Pá, eu estou satisfeito, pá. Já conheci os youtubers mais conhecidos. É verdade. Até, só falta aquela pergunta pertinente. Sim. Como é que é essa história da malta ser da África do Sul, não é? Ah, isso é um mérito vosso, não tem nada a ver com isso. Eu só facilitei a distribuição do vosso produto. Onde é que ele é consumido, isso é... É mérito vosso completamente. Não tem rigorosamente nada a ver com isso. Não, mas, não, senão, mas tem que haver ouvidos portugueses, não? É pá, pois não sei. Não sei. Não faço é uma questão de vocês fazerem uma turnê e irem lá. Do Valverde lá da África do Sul. Gravam 3 ou 4 episódios lá. Sim. A falar em inglês para. Por exemplo. E a pedir, feedback, como claro. É que estão a ouvir, e mandem-nos um e-mail e assim. E por que não? Eventualmente. Temos de fazer isso, não é verdade? Um especial. Um especial à South Africa. Free Nelson Mandela. Abuna bibi zene wanga. Aê! Ozanga ene. Amangoka na zene wanga. Sona gone wa yezela kukwa kukwa akukwa ya zanga kuchaliki amaya amaya amaya amaka bembia ti ombana ili bulu usariona wa yezela kuji akuji ya zanga kujekwini amene boya Madola zanga wale ndi mbumbu ndi mbona zanga zosangala eh nanga vamira ndumbwele makala kumbwele marenga loya baba yawe wamunoli mwanga msawoni kuja patubidere kwa maroli nacho yawa wamunoli mwanga msawoni kuja patubi kwa maroli nacho yawa chulunga mwele Aonde Majeza? Chua. Eu mudei para o pé do mar há muitos anos, há 20 anos. Foi. Morava na linha de Sintra. Onde? E mudei-me eu primeiro tenho, no Cacém. Eu morava um bocadinho antes. E depois em Massamá. Na Maia. Pronto. Que é um sítio bem perigoso. Sim. 79 era bem perigoso. 79 não sei, porque eu em 79 ainda saía pouco. Mas era bem perigoso. Mas uns anos mais tarde ainda era perigoso. Ainda pois era. É. Tenso. Vou-lhe chamar só tenso, não vou chamar perigoso. Sim. Era tenso. Era. Mas depois, quando mudei para o pé do mar, para a zona da Ericeira, comecei a sentir isso. Ou seja, eu não sinto falta de vir para aqui para ter paz e tranquilidade, porque moro num sítio muito a porreiro, que nem sequer é no centro da Ericeira, portanto é afastado. Tenho a sorte de conseguir fazer as minhas semanas, praticamente todas, em que raramente pego no carro, portanto faço quase tudo a pé, para trás e para a frente. Portanto, não posso queixar. Dessa parte não posso queixar. Não queres ir domingo ao, não queres ir domingo ao São Macário? Domingo estou no Porto. Tu estás cá este fim de semana? Estou cá até domingo. Se calhar ainda vou. São Macário é festa grande. Na segunda também há. Estou no Porto. E na segunda estás cá? A espalhar. Brilha-se por tudo. Na segunda, onde mais? É pá. Segunda estou. Então na segunda, também podemos fazer na segunda. Na segunda-feira? Se já cá está, que é o dia mais calmo de São Macário, é o dia fixe. À tarde. Sim, à tarde. O Santos já está calminho e podemos entrevistar. Exato. Entrevistar então é. Eu estou a falar é Miguel. Eu estou a falar Miguel. Pá, desculpem lá, mas tenho mesmo que. Eu estou a falar Miguel e a gente vai lá ter. Olha, mas vamos combinando. Sim, sim, sim. Vai informando das tuas. Fazer uma almoçarada aqui mais. Quando vieres aí a próxima vez, avisa que almoçamos. Exatamente, almoçamos aqui todos juntos. Vá, malta. Vá, um abraço. Vá, força. Nós continuamos, que é para ter um programa em condições, porque esta malta aqui é sempre... Vai ter que andar aqui aos cordas. Mas já pior, às vezes é conversas de 2 horas e tal, que é... Eu respeito isso, porque eu também já editei, sei a pincelada que é. Bom, basicamente, a tua ligação à informática era uma coisa que eu queria saber. Então, isso vem de formação de curso? Eu fiz curso de Educação Física. Portanto, agora estabelece as ligações que quiseres. Eu fiz Educação Física com um hobby muito forte na informática, sempre. Ou seja, apesar de dar aulas de desporto, e fui professor de Educação Física. Cheguei a exercer 2 anos. Tive 2 anos a ver o que era, até perceber que não era aquilo que eu queria e começar a virar a agulha para outro sítio. Mas tinha um hobby. Pá, como muitas pessoas têm outros hobbies, e que passou a ser, não há de ser uma coisa muito diferente daquilo que acontece às vezes na música também. A malta tem a coisa como hobby, depois a coisa vai ganhando importância. Eu passei do tipo que se divertia só a fazer umas experiências, a ter alguns trabalhos pagos, e estranhei porque eram muito bem pagos, eram poucos, até comecei a fazer isso full time. Mas como programador ou só...? Na altura fazia administração de sistemas, depois comecei a fazer formação profissional também com administração de sistemas, para simplificar um bocadinho. E depois passei a uma coisa que é aquilo que faço nos últimos anos, que é um bocado combinar, não é bem programação, mas ou seja, tens que escrever código para automatizar, para não teres de perder tempo a administrar as coisas, escreves código para poder estar descansadinho, perdinhas ao ar, a ver as coisas a acontecerem sozinhas. Portanto, é aquilo que eu costumo dizer, eu trabalho de dia. Para que os outros possam trabalhar. Para que as coisas corram bem sempre, para poder dormir de noite. Ou seja, para que não... Há várias, infelizmente às vezes acontece, que é... Estás tu muito bem, toca o telefone, tens que largar tudo, tens que ir resolver um problema. Quanto melhor tu fizeres o teu código, quanto melhor tu afinares as coisas, menos o teu telefone vai tocar fora de horas. Portanto, é um bocado isso que eu faço. Onde estás ligado a esse mistério que será para a maior parte das pessoas, não é? Algumas, porque, sim. O que é que é o Ubuntu? Agora felizmente já não, já malta pelo menos já ouviu falar. Eu já tinha ouvido confundem. Falar, mas ao certo não sei que é alguma coisa alternativa, por exemplo, ao Windows. Sim, é um sistema operativo, sim. É um sistema operativo, exatamente. Ou não? Curiosamente da África do Sul. Ah, é? Portanto, sim. Sim, pelo que eu vi, que o nome da palavra, vem da África do Sul. Fazem-se algumas comparações até com a palavra saudade em Portugal e com o Ubuntu. Ou seja, aquelas palavras que só existem numa... Mas pronto, mas basicamente é um sistema operativo que funciona bastante bem e que neste momento, ou seja, eu tenho, desde que nós falámos não tínhamos, mas já tenho, este computador já está felizmente normalizado, mas é, quer se queira quer não, hoje em dia o Ubuntu governa grande parte da internet, nós é que não sabemos. Grande parte dos servidores que nós usamos, de Facebook, do Instagram, dos Teslas, as sondas que vão para Marte, portanto tudo isso corre o Ubuntu. E a malta não dá conta, é tão simples quanto isso. E por lado ainda bem, ou seja, quando tu não dás conta do que é que está a correr por baixo, é sinal que está a correr bem, não toca, não mexe, funciona. Mas isso parece uma coisa, quando se fala, está ligado ao open source, não é? Sim. Como modelo de negócio, ou seja, parece que é uma coisa que a pessoa está a trabalhar para fazer uma coisa que seja livre para o mundo. Será isso? Sim, também. Ou é um negócio também? Ou seja, o sistema operativo é vendido? Tenho 2 respostas para te dar. A primeira é... Não vivo com dificuldades. Portanto, há dinheiro associado ao software livre ou ao open source? Há. Portanto, não tenho medo. Segundo, a questão é simples. Tu fazes... Tens uma banda. Fazes uma música. tu queres que a tua música chegue a duas pessoas, a 100 ou a 2 mil. A 2 mil, sim. Não é? É tão simples quanto isto. E se tu fazes uma música e se tu a defendes tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, eu não quero que ninguém me copie a música. O que é que eu faço? Não a mostro a ninguém. Fixe. E não chega a ninguém também. Os meus gatos. Percebes? Ou então não, pá, espalhas a música. Tens um exemplo. Em Portugal é fácil, tens o Tony Carreira, não é? Foi pegar umas músicas e foi torná-las muito conhecidas também em Portugal. Pá, tens o problema do plágio, ou tens o problema de alguém se aproveitar, ou de... Há quem pense dessa maneira. Agora, se tu não espalhas, se tu não partilhas as tuas coisas, então aí provavelmente vais ter muito menos sucesso. A minha questão é, hoje, como um utilizador de informático, se quisesse usar um sistema alternativo ao Windows... Sim. Que é o mais comum do... Pronto, já sabemos que há também o Mac, mas, os Macs, sim, também, mas isso é para o pessoal artístico. Já não é, seja, tem esse monte de gente não artística que... Oh, pronto, não sei, não, já usei, mas não me adapto. Ou seja, mas a minha questão era mais se é possível ter um sistema não pago, um sistema... Em que não estejam sempre a impingir... Eu sou maluco, portanto, eu não conto agora. Tenho duas filhas, 7 e 12 anos. As duas usam o Ubuntu. E conseguem. Tenho, felizmente, ainda dois pais vivos. E não têm nem 7 nem 12 anos. Têm bastante mais. Eu não vou dizer agora, tinha que fazer contas e depois vou fazer vergonha e se eles vão ouvir isto, depois dão-me no juízo. Agora, os dois usam, agora menos, agora é mais telemóvel. Agora, quando usava o Ubuntu. E conseguiam. Portanto, eu lembro-me, e estamos a falar de alguém, eu dou muitas vezes o exemplo dos meus pais na história do Ubuntu, por pegarem alguém com 60 e muitos anos e dizer assim que nunca tocaram um computador na vida. O problema muitas vezes é esse, é o problema do vício, exato, que tu vais viciada. Exato, que é uma, exato. E quando tens uma coisa diferente, estranhas. Quando eles me pediram um computador e eu disse, ok, tudo bem, tomem lá, eu dei-lhes um computador e eu estava a 300 km de distância, portanto, não estava ali ao lado para os ajudar, portanto, tomem lá e safem-se. E ao fim de uma semana a minha mãe estava-me a falar de receitas de bacalhau que tinha visto na internet, não sei o quê. Portanto, está a funcionar, não mexe, está ótimo. Perfeito, é isso que é portanto, preciso. Quando alguém diz que é difícil, eu desconfio. O que é difícil é combater os vícios. Exato. Não, tem é vício, isso eu respeito, eu percebo isso, compreendo isso perfeitamente. Aliás, é o único receio que eu tenho para mudar para um sistema, mas gostava porque os sistemas e as coisas que há, os Googles, são coisas muito intrusivas. Na vida de uma pessoa. E teres essa preocupação é de valor. É de valor. Nem toda a gente pensa assim. Pronto. Thank you. in trouble and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard, in trouble and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Time, travel, communication, entertainment. Time, travel, communication, entertainment. Acho que é suficiente para a nossa conversa de informática. Sim, sim, agora, não, não eu fiquei com uma curiosidade da última vez que falamos, tu falaste nos Corações de Atum. Qual é a tua ligação com esse mundo da música? Eu não cheguei a perceber. Acompanhaste essas bandas em que... Eu fui road manager. Road manager. Do Zena para 2000, Irmãos Catita, Corações de Atum, durante uma década. Dito desta forma, me dentro do tempo. É? Pois é. Pronto. Basicamente foi o tempo em que eu depois comecei a ter mais obrigações, e tu sabes isso melhor do que ninguém, portanto, levar a malta para a estrada, basicamente, claro. Um concerto são dois dias, é o dia antes e o dia depois, entre a ressaca... Além de ter que aturar as bandas. Não é a ressaca do álcool, como eu era o gajo do volante. Portanto, porque há alguém que está sóbrio no meio dessa brincadeira toda. Eu era o gajo que recebia o dinheiro, que entregava o dinheiro, que tinha que... Portanto, não pode eu normalmente era o gajo sóbrio, gostava de ir tocar ao Porto. Nós íamos tocar aos Maus Hábitos, e dormíamos na porta ao lado dos Maus Hábitos. Nesse dia eu também conseguia divertir-me um bocadinho mais. Nos outros dias, normalmente era super straight e estava... E grande parte das vezes até tentava regressar, mesmo quando eram concertos mais longe, se eu tivesse gente para encher a carrinha, no próprio dia a seguir ao concerto, ou seja, não pernoitava, vinha-me embora, portanto tinha que estar direitíssimo. Para voltar, mas foi giro, dava para escrever um livro. Um dia que tenha tempo e dinheiro, porque vou de certeza pagar alguém para me escrever o livro, que eu não vou escrever eu. Mas tenho. Então com a banda, né? Sim. Muito. Pá, eu passei de ser um fã de ir aos concertos e beber uns copos a: olá, quero te ver guiar um dia. E um dia fui guiar, e no dia a seguir estava não sei o quê, e no dia a seguir estava sempre de manejo, acabou. Foi uma coisa que foi crescendo do nada. E o giro foi, eu não me apercebo, portanto, eu era um grande fã do Zena para 2000. E para mim artistas era aquilo, não tinha referência de outros. Sim, e há uma coisa que eu me lembro, que eu tive no Bar Oceano, e organizamos lá concerto de Zena para 2000, e é uma coisa que eu nunca me esqueço, que foi o Luís Desirá. Desirá, sim, baterista. Afinar a bateria com Casio, que era coisa que eu nunca tinha visto. Fazia ti, assim, isto não existe, nunca vi ninguém fazer isto na vida. Desirá, ou seja, já, toda a gente sabe que existem os músicos e depois existem os bateristas, não é? Desirá é outro nível a seguir. Desiré é o gajo, antes de tirar os discos do palco, antes de tirar os pratos do palco, limpa-os todos muito bem, e quando chega ao quarto do hotel, os pratos vão com ele, desembrulha-os todos, e antes de se deitar, mais uma voltinha, porque ainda não ficaram bem, percebes? Ele dizia que ele era patrocinado pela Paste, e ele dizia que muitas vezes os pratos que ele usava eram vendidos como novos. Ao fim de um ano de uso, eram vendidos como novos porque estavam... Sim, ele até tinha aí o apoio da marca. E, inclusive, temos uma história ligada aos Mata-Ratos, porque o Vieira, que foi nosso baterista durante muitos anos, comprou uma rack de bateria ou de Desirac, é a coisa sério? Que nós sempre mais testamos, foi ele ter uma rack, porque ele perdia horas a montar a rack. E o Desirac montava a sua própria bateria, não havia roadies? Sim, não havia. Nós tínhamos roadies, era... mas a bateria era Desirac. Tudo, sim. E ele afinava e coisa, e sim, o tapetinho dele. E... Sim. Impecável. Mas tinhas o oposto, não é? Sim. Mas tinhas o oposto. O pessoal do whisky. As primeiras três músicas era para ensaiar. As primeiras três músicas era... Não era um ensaio de som, não, era um ensaio daquele espetáculo, eram as primeiras três músicas. Para ir. Se entrava. Mas, quando? Não é como digo, não. Dava um livro. Tenho histórias de. O Manel é uma pessoa muito especial. Muito especial. Eu lembro uma vez estar a jantar com amigos em comum, da namorada que eu tinha na altura, e conversa que não conversa, ele estava ligado, não vou dizer quem é, porque é alguém conhecido na praça, também posso dizer, mas depois tens de desligar isto. Mas era alguém que falava, estávamos na conversa, e então a conversa na altura era, tá, mas tu trabalhas com o Zé Napa 2000 e tal, não sei o quê, e eu senti aquela pessoa fazia, isto para mim sempre foi um hobby também, ou seja, eu fazia isto, olha, vai haver concerto não sei quando, podes ir, era mais ou menos neste sentido. Eu tinha outras fontes de rendimento, tinha outras ocupações. Agora, aquela pessoa não vivia daquilo há muitos anos, exclusivamente da música. E quando eu lhe disse que trabalhava com o Zé Napa 2000, ele olhou para mim com admiração. Como não? E eu, natural. Sim. Portanto, que um dia ele tentou-me contratar para um... Ou seja, era um artista que ele acompanhava e que ele não podia ver. Que não podia ir. E perguntou-me se eu tinha cuidado para ir. Disse, ok, tudo bem. E era a coisa normal. Que é. O concerto de Zé Napa 2000 é... Vais buscar a carrinha, vais buscar o gajo A à casa, vais buscar o gajo B à casa, vais buscar o gajo C à casa, vais buscar o Manel. Depois, quando vais buscar o Manel, é... Será que ele já está pronto? Portanto, está sempre 3 horas depois da hora marcada. Portanto, nunca é... E depois ainda tens 300 ou 400 km para fazer até ao destino. Isto era o normal. Essa pessoa, quando falou comigo, disse: Não, então vais lá ter. Eu também não tenho que ir buscar ninguém a casa, não tenho que aturar ninguém, não tenho que depois. O problema não é ir buscar, é mau, mas devolvê-los depois a casa às vezes é muito pior. E ele dizia: Não, vais no teu carro. Ou vais num carro alugado, se fores no teu carro eu ainda te pago um extra porque vais no teu carro, vais ter ao sítio de espetáculo, estás lá, acompanhas o artista, vês está tudo bem, acaba o espetáculo e vens-te embora. E eu sim. E não tenho que preocupar-me se ele está a beber copos na tasca com os outros e depois tenho que levar para o quarto para ele dormir e depois não tenho que... depois achei aquilo tudo muito estranho, demasiado fácil. Mas é. A minha escola nisto foi... Tiveste ali o hardcore. Sem dúvida. E gostei. E correu bem. Não deixámos nunca de fazer. Não deixámos nunca de fazer. E olha que houve alturas em que aquilo teve tremido. Quando eu ganhar o Euro Milhões, vou tratar os outros como anões. Quando tu me vires com o topo da gama, chupas minha pichota, bates punheta de mama. Sei que vou ganhar, sei que vais chupar. As minhas mulheres vão partir o coração. Não faz mal, arranjo outras nas Ilhas Caimão. Quando tu olhares para os meus milhões, vais costurar um casaquinho para os meus bolhões. Se tu não gostares, quero que se foda, queiras ou não queiras, eu como-te toda. No meu jaguar podemos andar. Quando tudo isso enfim acontecer, quero que o mundo inteiro se vá foder. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la milhões, vou tratar os outros como cagalhões. Quando tu me vires ao topo de gama, chupas minha pichota, bates punheta de mama. Sei que vou ganhar, sei que vais chupar. Quando tudo isso enfim acontecer, quero que o mundo inteiro se vá foder. Eu quero mais uma, se faz favor. E mais uma média. Pode ser. E mais um café? E uma média. E então, as pessoas... Eu normalmente sou muito... Sim, rígido, mas sou... Gosto das coisas bem organizadas. E ali não podes ter isso. Quer dizer, aquilo tens, a tua flexibilidade tem que estar ao máximo. E as pessoas que iam comigo e que me conheciam habitualmente diziam, como é que tu tens paciência para... Tens que vestir a camisola. Tu, se pegas na carrinha e se te dispões a fazer aquilo, tens de saber ao que vais. Ou então deixas-me... Há bandas e bandas, porque é assim, muito... Às vezes vemos aí bandas, os gajos parecem muito malucos, do punk e do hardcore, mas depois tem, também são muito atiradinhos, porque aquilo também não aguentas. E eu vi isso quando fui fazer 9 datas na Alemanha, ao fim de 3 dias já não tinha voz. E... Dias seguidos? 9 dias sim. Seguidos? Sim. E aquilo, pronto, estás fodido, queres andar. E vês essas bandas do hardcore que vêm aí, são todos muito bem comportadinhos. Não há cá... Quem é profissional tem que ser? Maluqueira. Se queres fazer disto. Senão não aguentas na vida. Tu tens... Eu tenho duas, nesta coisa, tenho duas referências. Uma é o Cid, também já trabalhei com ele. E o Cid, diga-se o que se disser, é um gajo super profissional. José Cid. José Cid. Sim. E o Quimarrés também, pronto. Mas toda a gente conhece a história dele. O Quimarrés não faz som no palco. O Quimarrés vem com a caixinha, left, right, está feito. Não há... Ele chega, toca, vai-se embora. Ah, depois tens coisas, lá está. Mesmo com este registro, nós tivemos uma noite, lembro-me perfeitamente, uma noite com o Zé Napa 2000, em que fizemos 2 concertos. Fizemos um em Porto Alegre e outro em Coimbra. O Zé Napa tocava nas terças-feiras das queimas das fitas. A Real, não sei o quê, era sempre terças-feiras. Tipicamente, ou era na altura que estavam a dar os Cebola Mol, o Kim Barreiros, os Pimbeiros estivessem para lá e aquilo realmente fechava com o Zé Napa. Os putos em Porto Alegre ficaram todos contentes, porque ainda hoje devem contar a história de o Zé Napa 2000 abriram para nós. Porque nós tocámos primeiro em Porto Alegre, depois o que é que acontece? Tudo a correr à bruta. Deixa-me, já prescreveu, portanto já posso contar. Claramente em excesso de velocidade, mesmo à maluca, pá, e não correu nada mal, felizmente. E fomos, estava o Kim a sair do palco em Coimbra, estávamos nós a chegar, com 2 conjuntos, com 2 PAs, com dois equipas de roadies, uma em cada lado. Pá, só os músicos é que não dá para duplicar, portanto tivemos que os mover de um lado para o outro. Pá, mas mesmo assim conseguimos fazer isso agora. Eu conto essa história uma vez. Nós nunca fizemos turnê, nunca fizemos... Não, aquilo era mesmo. E a minha melhor sorte nessa altura era isso. Era quando o hotel era ao lado do bar, porque eu, pá, pessoal, estão a ver, é pá, vão-me embora. Ficam aí, vão-me embora. Agora, quando eles desapareciam, não sei para onde, ou quando eles desapareciam entre o jantar e o concerto. Ui. Com o telefone desligado. Percebes? Quem é que vai me chatear? Desliga o telefone e desaparece. Estás a ver? Pois é isto agora. O que é que eu posso dizer? Com 1 hora de atraso, com meia, com 2 horas, o concerto sempre se fez. Lembro-me de um que não se fez. Não é que não se fez. Fez-se meio. Mas eu aí também levantei as mãozinhas. Pá, nós tínhamos uma coisa que era... Havia várias não era um contrato muito exigente, mas havia coisas que não podiam falhar. E uma era o vinho do Manel. Os melhores vinhos que eu bebi na vida, ainda hoje digo isso, foi à mesa com o Manel. O Manel é um bom... Há quem olhe para ele como um bêbado, não é? Está sempre bêbado, ou porque bebe muito, ou porque... É uma boa vida. Mas é um grande conhecedor de vinhos. E não era nada demasiado exigente. O que nós pedíamos em contrato era 2 garrafas de esporão. Tinto de esporão. E há um dia que nós chegamos e tínhamos lá uma garrafa de esporão e uma de Monte Velho. E eu expliquei ao senhor, lá está, era o meu trabalho, eu expliquei ao senhor, olha, isto não é esporão, 2, ok? É uma para o jantar, é uma para o concerto. Ah, mas isto aqui é da herdade do esporão. Não vamos discutir isso. 2 de esporão. Tens ali o Intermarché do outro lado da rua, ainda está aberto, ainda podes resolver o problema. E ele teimou que sim. E disse, ok, está contigo, não é comigo. E o Manel bebeu a primeira garrafa de esporão, já tinha virado uma garrafa de Jack Daniels, entretanto, bebeu vinho ao jantar, virou quase uma garrafa inteira de Jack, bebeu a garrafa de esporão, isto no espetáculo, e quando acaba a garrafa, na sua delicadeza maior do Manel, é meu vinho! Vai o Rodi, sai, não havia vinho para e está o gajo da organização a pôr o Monte Velho para dentro da garrafa de esporão. E eu a assistir, ao lado do palco, eu a assistir àquilo, assim, este gajo não sabe onde se está a meter, mas diz, olha, não é comigo. Vai para o palco. Depois eu posso dizer que o Manel pega na garrafa, já depois desta coisa toda, mete a boca no vinho e... É. É copo. É. É. Cafézinho. Mudou assim, de repente. Quem? Estava assim. Já estou mais magro. Pergunto-me como. Na sua maior delicadeza, o Manel põe a boca na garrafa e diz: isto não é o meu vinho, caralho! Rebenta a garrafa em cima do palco e vai-se embora. E eu que assisti várias vezes ao Manel a sair a meio de um espetáculo e tinha que ir atrás dele, é para o Manel, tens que ir acabar isto. Pá, tem que ser. Eu naquele dia levantei as mãozinhas e disse: meu, não é comigo. Thomas. Otários. E eu disse: pá, não é comigo. Lá, por 10 euros. Por 10 eu estava com o Jerónimo. Desde cá. Se eu já respeitava o gosto e o palato do Manel para vinhos, naquela noite então, é pá. Então, olha, completo. É que é mesmo. É... Exatamente. Mas de resto, sim, sempre se fez concerto. Sempre, sempre. Diz-me aí mais uma música e para acabarmos, porque já temos aqui material suficiente. A sério? Sério. Então pera, então, deixa-me acabar com a Ana para 2000, mas deixa-me tirar uma daquelas que não são tão óbvias. Pode ser a Alcina. Alcina. Alcina. Assassina. A nossa, como é que é, variadora da... cultura. Não é da cultura. Não estabeleces essa relação. Não, agora não, por favor. Não é? Não, é. Não. Jesus. Queres que eu troque? Não, perfeito, Alcina é perfeito. Alcina, assassina, senhora da sua vagina, debaixo das suas saias. Há velhas ruínas maias coladas nas suas cuecas, pisadas ruínas a cega. A Baladiça, um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo